A paz do Senhor, irmãos e irmãs, depois de compartilharmos o Salmo de número 100, nós estamos retornando ao estudo para líderes, na unidade 14, que vai falar sobre o discernimento de espíritos. O livro é O Espírito Santo e seus Dons. Estou me baseando nele. O autor Kenneth Hagin. A editora é Graça Editorial. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um tema onde há vasto material e alguns materiais se aprofundam em muitos elementos. Além do que nós poderíamos compartilhar aqui, experiências nesses anos que temos andado com Jesus. Mas eu vou procurar ser o mais claro e objetivo possível, tá bem? Para que você tenha uma visão bastante objetiva, bastante clara acerca desse dom. O texto-chave que nós estamos utilizando aqui na unidade 14 é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 11. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Irmãos e irmãs, nas lições anteriores, nós tratamos de dois dos três dons de revelação, dons que revelam algo: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Nessa unidade, nós trataremos do terceiro dom revelacional, dom de revelação, o terceiro desses dons, o dom do discernimento de espíritos. O mais importante dos três dons revelacionais é, sem dúvida, o dom da sabedoria. Alistadas na ordem da sua importância, os dons de revelação são, primeiro, a palavra da sabedoria, segundo, a palavra do conhecimento, terceiro, o discernimento de espíritos. Tudo dentro da dimensão do conhecimento, fatos, eventos, propósitos, motivos, origens, destinos humanos, divinos ou malignos, passados e presentes, ou futuros. Está dentro do enfoque de um ou outro desses três dons revelacionais. Os dons podem incluir, dentro do seu escopo compreensivo, tudo quanto Deus sabe. Vou repetir: tudo quanto Deus sabe. E não há nada que Deus saiba que não possa se tornar conhecido ao homem, desde que assim o deseje o Senhor, segundo a vontade do Espírito Santo, mediante o uso de um ou mais desses três dons revelacionais. A palavra da sabedoria nos dá uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus. Fica bem compreensível porque esse seria o maior desses três dons. É óbvio que seria mais importante do que qualquer outra coisa no mundo receber uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus. A palavra do conhecimento nos dá a revelação de fatos do presente ou do passado, só para lembrar você. E o discernimento de espíritos nos oferece uma introspecção na dimensão espiritual. Discernir significa perceber, vendo ou ouvindo. Logo, o discernimento dos espíritos é a mesma coisa que ver ou ouvir na dimensão espiritual. O discernimento dos espíritos tem, na realidade, um alcance mais limitado do que os outros dois dons de revelação: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Isso porque a sua revelação é limitada a uma única classe de objetos, os espíritos. As revelações que são trazidas pela palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento são mais amplas e se aplicam a pessoas, a lugares e a objetos, ao passo que o discernimento de espíritos oferece uma revelação ou uma introspecção somente na dimensão do mundo espiritual. Bem, o que o discernimento de espíritos não é? Irmão, irmã, não existe na Bíblia realmente nada que se chama o dom do discernimento. Só dom do discernimento não é uma referência bíblica. É o discernimento de espíritos. Muitas vezes, aquilo que as pessoas chamam de dom de discernimento é, na realidade, o dom da palavra do conhecimento em operação. Em outras palavras, as pessoas às vezes ficam sabendo coisas através do Espírito de Deus e dizem que se trata de discernimento. Não é exatamente isso. Mas nem por isso é realmente, então, um discernimento de espírito, discernimento do mundo espiritual. Pelo contrário. Pode ser a palavra do conhecimento em operação. Muito bem. Além disso, o discernimento de espíritos não é um tipo de adivinhação espiritual. Por favor, não é nenhum tipo de adivinhação espiritual do pensamento alheio. E o discernimento de espíritos não é também um tipo de introspecção psicológica, nem é a percepção mental tão somente. Não é o poder de discernir as falhas do próximo. Tome muito cuidado com isso. Isso pode gerar uma série de situações de muito constrangimento, se não for bem utilizado. Sendo assim, o discernimento de espíritos não é um dom espiritual para desvendar as falhas humanas. Os crentes devem andar no amor, e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, disse: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4, versículo 32. Aqui Paulo estava falando diretamente aos cristãos. Um outro elemento que deve ser observado é que o discernimento dos espíritos não é simplesmente discernir demônios. Muita gente acha que o dom do discernimento do espírito é só para perceber quando há um ambiente demoníaco. Não é isso. Não é só isso. Nós devemos ressaltar que esse dom de discernimento do espírito não é apenas discernir demônios, nem é somente dizer ou discernir espíritos malignos. Isso pode acontecer também, mas não é só isso. Dizer que o discernimento de espírito tem a ver somente com demônio é enganoso. Esse dom tem a ver com a classe inteira dos espíritos, inclusive os bons espíritos, os maus espíritos, quando há malignidade, e espíritos humanos. É a introspecção sobrenatural. Preste atenção, é a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos, na dimensão espiritual. Não há dúvida de que o discernimento de espírito nos ajuda a perceber ambientes malignos. E que isso seja também incluído, mas não é só isso. É por demais frequente as pessoas pensarem que esse dom consiste exclusivamente em ver demônios e diabos, enganando-se assim com essa falsa percepção. É preciso manter muito equilíbrio ao lidar com essa matéria. E também com a própria matéria da libertação de demônios. Recomendo aí muito equilíbrio ao lidar com essa questão. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, e assim o texto segue. Então, diz o autor, acredito também na realidade dos espíritos malignos. E ele diz, ele reforça que acredita que nós precisamos saber alguma coisa a respeito deles, como lidar com eles, ou seja, como fazer uma libertação de uma opressão demoníaca, de uma possessão demoníaca. Mas se nós levarmos esse assunto ao extremo, sem o devido cuidado e equilíbrio, poderemos fazer muito mais o mal do que o bem. Você poderá começar a crer que todas as pessoas estão com demônio. E não é isso. Pode ser obra da carne, pode ser o espírito humano mesmo, nas suas incorreções, nos seus pecados. Ou, em algumas situações, pode ser uma operação de Deus. Então, você precisa aprender a discernir, por isso, essa questão. Se você fizer aquilo que a Bíblia manda, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional ou espiritual, em algumas traduções, Romanos 12, 1. E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, Romanos 6, versículo 13. O diabo não conseguirá achar nenhuma brecha dentro de você se você oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Eu acho que com isso nós podemos deixar claro que nem tudo é demônio, nem tudo é maligno. Às vezes é obra da carne de alguém. É preciso observar também um outro elemento que nesse dom, nós vamos aprender a discernir a semelhança de Deus. Ver a semelhança de Deus também está incluído dentro do escopo desse dom. Por exemplo, Êxodo 33 registra a história de como Deus deixou Moisés ver dentro da dimensão espiritual, para contemplar a semelhança de Deus. Êxodo 33, 20 a 23 diz assim: E o Senhor acrescentou: Não me poderás ver a face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Percebam? Aqueles que acham que tudo é maligno, que é obra do maligno, das trevas, poderia passar por uma experiência sobrenatural, espiritual, até abençoada, mas por um equívoco na sua formação, poderia achar que aquilo não é de Deus. Ao contrário, poderia até achar que é alguma coisa que vem do maligno, o que seria uma aberração. Nesse caso que eu li para vocês, Moisés estava vendo diretamente para dentro da dimensão espiritual, da dimensão do espírito. Ele conseguiu discernir a semelhança de Deus mediante a manifestação desse dom do espírito. Outro exemplo muito bom de uma pessoa ver a semelhança de Deus acha-se em Isaías capítulo 6. O profeta Isaías disse: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Outro exemplo. Você nota então que não é tudo que acontece que é coisa maligna. Pelo contrário, pode ser uma coisa, uma ação divina, ou pode ser uma obra da carne. Por isso é necessário aprender a discernir no mundo espiritual. Em todas as partes da palavra de Deus, nós lemos a respeito daqueles que em visão conseguiram ver a semelhança de Deus através do dom do discernimento de espírito. Eles não viram a Deus, mas viram a semelhança de Deus. quando ele era revelado na forma de uma visão, por exemplo. Estavam olhando na dimensão espiritual. Tratava-se de uma manifestação do discernimento do espírito. E lá no Antigo Testamento já. Percebemos, portanto, que o discernimento de espírito não é ver exclusivamente a dimensão dos espíritos malignos. Muito bem. Acho que conseguimos dar dois exemplos, três exemplos, e consolidar para você que há três possibilidades: ver a dimensão espiritual da ação de Deus, a ele toda honra e glória, perceber também, discernir aquilo que é obra da carne, obra do próprio ser humano, e em terceiro, também verificar quando é uma obra maligna. A Bíblia também fala, com relação a esse dom, sobre a possibilidade de discernir o Cristo ressurreto. Aleluia! Nós podemos, dentro da dimensão espiritual, discernir o Cristo ressurreto. Foi assim logo depois da ressurreição, até a ascensão de Jesus. É um outro exemplo lindo do momento da sua ascensão, onde ele comissiona os discípulos e depois é assunto aos céus. Então, todas essas visões, todas as visões desse tipo, seriam uma manifestação do dom do discernimento de espírito, tá bem? Tá claro para você? Esse dom do discernimento de espíritos, no entanto, pode trazer consigo uma palavra da sabedoria. Pode acontecer de, numa visão espiritual, Deus trazer uma palavra da sabedoria ou uma palavra do conhecimento. Por isso que esses três dons estão num bloco, que a gente chama de o bloco da revelação, ou o segmento da revelação, dons de revelação. A visão propriamente dita seria o discernimento de espírito, porque a pessoa estaria vendo, naquela ocasião, dentro da dimensão espiritual, do âmbito espiritual. Lembre-se, por favor, de que o dom, você que é líder, essa é uma palavra para todos, agora 5 mil irmãos, irmãs, e você particularmente que é líder, lembre que o dom do discernimento de espírito é uma introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos. É um acesso à dimensão sobrenatural. É um acesso à dimensão espiritual, onde há espíritos divinos, bem como espíritos malignos e até o espírito humano, quando eu cito para vocês aquilo que é obra da carne. Além disso, queridos, o discernimento de espírito pode ser manifestado para revelar o espírito humano, ou seja, as tendências boas ou más do espírito humano. O discernimento de espírito, portanto, lida com três tipos de classes. Eu vou falar novamente. O discernimento de espírito, portanto, lida com três tipos de classes, ou segmentos, ou áreas espirituais. Aquilo que é divino, você pode pôr aí na sua anotação, no seu celular, no seu laptop, Você pode pôr aquilo que é divino, letra A, aquilo que é satânico, letra B, e aquilo que é humano, letra C. Você vê, portanto, que o discernimento de espírito pode consistir em discernir a semelhança de Deus, a glória de Deus. Você pode discernir o Cristo ressurreto, glória a Deus, aleluia. Ou até mesmo você pode discernir a obra do Espírito Santo. É uma coisa tremenda, tremenda. Principalmente depois que você é batizado no Espírito, Deus te leva a experiências maravilhosas. Só que lembre também que além das coisas divinas, do Espírito Santo, do Cristo ressurreto, também há coisas que não são de Deus, são humanas ou são satânicas. Ótimo, avancemos. Discernindo o Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você que você nunca mais vai esquecer. João, por exemplo, na sua visão na ilha de Patmos, viu o Espírito Santo na forma de sete espíritos diante do trono de Deus, Apocalipse 4, versículo 5. Vocês lembram do batismo de Jesus? O Espírito Santo também se fez presente ali numa forma de uma pomba. Mas vamos voltar a João. Lá na ilha de Patmos, ele viu o Espírito Santo na forma de sete espíritos diante do trono de Deus. Pastor, isso significa que o Espírito Santo tem sete formas, ou que o Espírito Santo tem sete características, ou coisa assim? Não, não é isso. Isso significava. O sete representa a completude, a totalidade, a perfeição, muitas vezes. Então, ver o Espírito Santo na forma de sete espíritos diante do trono significava simplesmente que na dimensão espiritual, João estava vendo esses sete aspectos, elementos, características do Espírito de Deus. Mas é claro que, como ele é uma pessoa divina, terceira pessoa da Trindade, ele tem muito mais do que sete características ou elementos. Sete aqui representa, foi uma forma de Deus falar com ele: olha, o Espírito é perfeito, o Espírito Santo é pleno, é total, é absoluto. O discernimento de espíritos também pode revelar algumas outras coisas. Se você abrir em Ezequiel capítulo 1, você vai ver um relato de seres celestiais, como os querubins. Você também poderá ter o discernimento da presença de serafins. Então, aqui nós temos duas famílias angelicais. A Bíblia relata os querubins como uma família angelical e os serafins como outra família angelical. E poderá haver arcanjo ou uma hoste de anjos de Deus. Pode também revelar Satanás, infelizmente, né? Infelizmente ele ainda está solto, mas será preso e um dia condenado eternamente. Você pode também, numa visão, bater de frente com uma visão de uma obra satânica ou das suas legiões. O discernimento de espírito pode revelar o poder, seja bom ou seja, mal, que está produzindo uma manifestação sobrenatural ou influenciando, determinando um tipo de comportamento. Eu vou dar um exemplo só. Eu cheguei a contar na ministração da semana passada ou retrasada que nós estávamos orando lá na igreja de Vargem Alegre, recém-plantada, tem 6 meses de vida. E enquanto nós estávamos orando no primeiro culto de oração e libertação, o Senhor me mostrou uma legião de anjos demoníacos, né? Anjos caídos, que eram anjos, né? Eram anjos e passaram a ser demônios. E eles fugiam para a direita, para a esquerda, eles fugiam em todas as direções no momento em que a gente estava ministrando a libertação de vidas. Foi um momento, por um lado, precioso, maravilhoso, porque nos deu a certeza que Deus estava operando ali e a visão foi nítida. Por outro lado, claro que visualizar esses seres é sempre algo que nenhum de nós quer visualizar. Mas o dom de discernimento vai dar a você essa competência, essa capacidade, essa possibilidade. Vai emprestar a você, não vai dar, vai emprestar. Quando nós falamos de dons, nós sempre devemos falar a palavra empréstimo. Está emprestado para nós e nós vamos devolver para Deus. E o Senhor espera que nós devolvamos esses dons, todos os dons, não só esses do Espírito que estamos mencionando, multiplicados, ou seja, fizemos bom uso daquilo que o Senhor nos emprestou e multiplicamos esses dons para aquilo que é útil, para aquilo que é benéfico, para aquilo que redunda na glória dele, no louvor e na libertação das pessoas. Pastor, como isso acontece? Bom, eu vou dar para você o texto de Romanos 8, versículo 4. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus, como diz Romanos 8,4, poderia citar textos de Efésios aqui e outros tantos, mas vou ficar com esse. É claro que o Espírito Santo que mora em você, que fez da sua vida o tabernáculo, o lugar da sua habitação, o templo da sua habitação, ele poderá utilizar a sua vida, se ele lhe conceder emprestado esse dom para que você tenha o discernimento e faça aquilo que ele deseja. Veja bem, alguns fatos a respeito da dimensão espiritual podem ser revelados a nós. É muito provável que Deus não nos revele todas as coisas. É a mesma coisa do conhecimento e da sabedoria. Se Deus nos revelasse todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria, nós provavelmente não suportaríamos. Esse corpo não suportaria. A nossa razão não suportaria. Mas algumas coisas a respeito da dimensão espiritual, ele nos revela através do discernimento de espírito. Outros fatos são revelados ao nosso espírito pelo testemunho interior do Espírito Santo. Guarde essa palavra, testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso orientador. É Deus conosco, habitando em nós, fazendo de nossas vidas o seu templo. E muitas vezes ele nos concede esse testemunho interior. O testemunho interior não é a mesma coisa do que ver dentro da dimensão espiritual, como no caso do discernimento de espírito. Não. O discernimento de espírito vai além, mas o testemunho interior está presente também. O pai de John Wesley, grande avivalista da Inglaterra, para os irmãos, a maioria agora que conhecemos vai se ampliando para outras denominações, né? Então, grande avivalista da Inglaterra e fundador do movimento metodista, foi muito importante na formação de Wesley no que diz respeito ao testemunho interior do Espírito Santo. Aí os metodistas já conhecem isso abundantemente, mas talvez outros de outras denominações não conheçam. Então, por isso eu destaco para você esse testemunho interior, essa confirmação interior. Ele confirma no nosso espírito. Ele confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma no nosso coração, por exemplo, com relação a um pecado. Ele confirma, olha, isso é pecado. Não é a minha vontade. Ele testifica, ele confirma, ele esclarece, ele demonstra para que você tenha a clareza de que isso é pecado. Ele também confirma acerca da justiça de Deus. O conceito de justiça na Bíblia é muito mais amplo do que o nosso conceito de justiça. Eu estou falando pelo hebraico mesmo e pela tradição da teologia do Antigo Testamento. Mas, para facilitar agora, eu não vou entrar nas nuances do conceito de justiça, que vai além da nossa justiça, porque vai confirmar bondade, verdade, benignidade, como no fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo então confirma que algo é pecado. Você está na dúvida. E ele confirma, ele testifica. Ele dá testemunho para você de que algo é pecado. E aí você não sente paz, não avança. Você vê o sinal vermelho e não avança. Ele confirma que algo é justo perante Deus. E aí, quando ele confirma isso, você vai andar segundo esse preceito, porque esse preceito vai estar fundamentado na palavra. E ele confirma, testifica acerca do juízo final. Tá bem? Então, só três exemplos novamente para dizer a você que uma outra obra do Espírito Santo em nós, que está dentro do dom de discernimento de espírito, é esse testemunho interior. É fundamental para cada cristão. E é fundamental para cada líder que haja um testemunho interior do Espírito. Eu tenho dito a vocês que há um ano e meio já, tenho dito a vocês que a área mais frágil da igreja no Brasil, e eu diria nas nações, no século XX e no século XXI, na entrada agora do século XXI, é a cristologia. Essa é a área mais frágil. Somos cristãos, em tese, seguidores de Cristo, mas isso não é devidamente trabalhado e por isso não seguimos os passos de Jesus. O nosso coração não caminha para se assemelhar ao de Jesus, e por isso nós vemos entre os cristãos tanta aberração, tanta discrepância, tanto equívoco. Do ponto de vista teológico, eu não tenho dúvida. Não vou ter tempo mais para. Gostaria de escrever uma obra só sobre o testemunho e a cristologia. Mas o Senhor não tem me chamado mais para isso. E uma outra área, uma área mais pastoral, mais prática, tá bem? Prático, acho que é mais fácil. Uma área mais prática de carência no nosso meio, eu diria para vocês que no Brasil e nas nações, pelo que vemos, é a falta de líderes. Nós temos uma escassez, uma falta de líderes bem preparados. Bom, se queremos melhorar o nosso preparo, se queremos ter crentes mais sadios, mais fortes, né? Na força do Senhor. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Como diz Filipenses, precisamos reforçar a cristologia. Para que sejamos mais cristocêntricos, centrados em Cristo. E se queremos mais ação, uma ação que não fique restrita só ao pastor e à pastora, ou mais dois, três irmãos que ajudam, se nós queremos uma multiplicação de talentos, de pessoas que vão se tornando discípulos e colaborando com a obra em cada congregação, nós precisamos de líderes. Porque há uma escassez absurda de liderança na igreja. E isso pode ser alcançado através do discernimento de espírito, particularmente, abra um parêntese, dentro, junto com. O discernimento de espírito, abre parêntese, testemunho interior do espírito, fecha parêntese. Aleluia. Louvado seja Deus, que ele fortaleça a igreja com cristologia, que ele fortaleça a igreja com líderes. Bem, então, não é mais necessário que eu gaste tempo dizendo que o discernimento de espírito não é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, na palavra do conhecimento, Deus nos revela algo do presente ou do passado sobre a vida de uma pessoa ou sobre a vida de uma igreja para edificação, não para que nos coloquemos como juízes dos irmãos, mas para que nós tenhamos a exata noção do. Por que está acontecendo determinada coisa com alguém, com uma família, com uma igreja? Muito importante isso para líderes, para pregadores, é fundamental. Mas o discernimento de espírito não é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é a revelação que Deus dá sobre um aspecto, ou dois, ou três. Daquela pessoa, família, igreja ou ministério, visando fim proveitoso. A palavra da sabedoria também não é o discernimento de espírito. Nós precisamos reforçar o que não é, para que você vá tendo claro o que é. Obviamente, ele toca aqui na questão, mas eu não vou nem tratar. Obviamente, não é fruto de um espírito maligno, o discernimento de espírito. O discernimento de espírito mal utilizado, mal balizado, mal orientado, pode até se transformar numa ação. Meio Treslocada e pode até servir como uma arma do inferno, mas é claro que é uma obra do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, são os dons do Espírito e não de um espírito maligno. Muito embora o espírito maligno, Satanás e seus príncipes e demônios procurem imitar Deus e torcer, distorcer uma verdade, tá bem? Mas não é a palavra do conhecimento, não é a palavra da sabedoria, não é obra do espírito maligno. Pastor, em alguns lugares onde se adoram falsos deuses, é possível que o maligno se manifeste. E aparentemente com alguma coisa ligada a discernimento é possível, porque o maligno copia Deus, ele não cria, preste atenção, ele não cria, ele copia e distorce. Mas é possível que aconteça isso. Avançando, irmãos, irmãs, líderes, o Espírito de Deus me disse, porém, isso é um testemunho do pastor já. Ele tem um espírito familiar. No Antigo Testamento, Deus fala a respeito dos espíritos familiares e proíbe ao povo de Deus o mínimo contato com eles. O mínimo contato com eles é proibido na palavra, em particular, eu tenho que destacar a necromancia, o contato com os mortos. Deus proíbe. Então nós temos que discernir aquela tendência familiar que vem sendo operada, vem sendo utilizada pelo maligno há mais de uma geração para repreender e mandar embora. Ponto. Só para isso. Mas não para ficar falando ou tendo qualquer. Fazendo espetáculo, como a gente vê, fazendo circo com uma coisa tão importante. Os espíritos familiares têm essa familiaridade com as pessoas, óbvio, e podem passar informações a respeito de uma pessoa para outra e podem também, além de passar informações, passar características. Nós não temos só características genéticas, mas isso me deu um bom exemplo aqui. É como se o demônio se apropriasse de uma determinada área e ele continuasse tomando posse dessa área, não só em uma geração, mas em outra também, na próxima geração e na outra geração. Enquanto ele for deixado ali na família, ele vai fazer a bagunça dele. E nós temos que discernir e amarrar, mandar ficar quieto e expulsar, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Avancemos. O pastor conta aqui uma situação, a continuidade dessa situação, quando ele ordenou que aquele demônio que vinha atuando na família de uma determinada pessoa saísse. E o demônio saiu do corpo de uma jovem e caiu no chão. Então simplesmente ficou ali deitado no chão, choramingando, se rastejando, como um cachorrinho. Aí não era pessoa só, era pessoa aí ainda possessa. Ficou como um cachorrinho depois de receber uma surra. E falou: eu não quero ir embora. Às vezes isso acontece na libertação, irmãos, irmãs, líderes. Eu não quero ir embora, mas sei que eu terei que ir se você me ordenar. E o pastor disse: não somente você tem que sair do corpo dela, como também tem que sair desse local e da família. Ele correu até o fim do corredor e saiu pela porta da igreja. Isso, então, certamente aconteceu numa comunidade e a mulher foi liberta, foi curada. Caminhando para o final, irmãos e irmãs, é somente pela revelação do Espírito Santo que nós podemos perceber os seres espirituais que vivem no mundo espiritual. Assim como há leis físicas, leis biológicas, há leis espirituais, há princípios espirituais, todos eles revelados na Sagrada Escritura, que nós precisamos tomar posse, aprender e tomar posse. Somente pela revelação do Espírito Santo é que nós podemos discernir, perceber os seres que vivem no mundo espiritual. A dimensão espiritual, querido líder, é muito real. Quanto mais você se aproximar do Senhor, o nosso Deus, quanto mais você mergulhar no sobrenatural, nas coisas do Espírito, mais você vai perceber que essas coisas acontecem e elas são muito reais. E elas se historificam, elas não ficam só lá no ambiente espiritual e você visualiza. Não, como no caso de uma possessa ou um possesso, você vê isso acontecendo na vida de uma pessoa. Ou em tantas outras situações. A dimensão espiritual, irmãos, irmãs, líderes em particular, é muito real. Acorde para isso. As lutas que nós travamos são lutas espirituais. A batalha que nós enfrentamos, ela é uma batalha espiritual. A guerra que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual. Quando a gente subdimensiona essa questão, nós às vezes não avançamos na nossa própria santificação, a nossa igreja também não avança em santificação, não avança na vida missionária, porque estão ocorrendo situações. Eu me lembrei agora de Daniel. O pastor não cita aqui, mas Daniel orou, Deus respondeu, mas houve uma batalha espiritual, e depois o anjo do Senhor disse a Daniel que a oração foi respondida, disse a Daniel, mas que a resposta chegou 21 dias depois. Há um elemento aí, claro que você já está atento, já percebeu, do 3 vezes 7, né? Agora, tirando essa questão do significado, a resposta demorou a chegar porque o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia estavam fazendo obstrução, tentando fazer obstrução à resposta de Deus. E não conseguiu, claro, nunca consegue, se nós mantivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. A dimensão espiritual, portanto, é muito real, embora não a possamos, embora não a possamos perceber com os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos naturais, nem sempre podemos perceber. Às vezes a coisa é tão forte que até o nosso corpo sente alguma coisa, nossa mente, nosso sentimento, vem uma impressão interior, um testemunho interior de que algo está fora do lugar, por exemplo, naquela vida, naquela família, naquela igreja. Mas essa não é a regra. A dimensão espiritual é real, embora não a possamos perceber. Em regra, eu acrescento aqui, tomo a liberdade, com os nossos sentidos naturais. Deus tem fornecido o dom do discernimento de espírito para a igreja, a fim de dar à igreja essa introspecção sobrenatural, essa visão, essa dimensão sobrenatural, essa dimensão espiritual. Porque nessa dimensão espiritual nós podemos então operar, reagir na batalha, na guerra que está acontecendo na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja ou da própria sociedade. Então Deus tem fornecido esse dom do discernimento de espírito a fim de dar à igreja introspecção sobrenatural, percepção, discernimento sobrenatural nessa dimensão espiritual, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe, em particular líderes, que Deus os abençoe, que vocês mergulhem na dimensão sobrenatural, na dimensão espiritual, porque nós somos seres espirituais. Lembram da palavra do Senhor? As armas da nossa luta não são carnais. As armas da nossa luta. Quando a gente pega os textos do Antigo Testamento, temos até que fazer uma leitura contextualizada já dentro daquilo que Jesus ministrou acerca do espírito da lei e dos profetas que estavam no Antigo Testamento. E também não só o Senhor Jesus nos evangelhos, mas depois os apóstolos. Nós temos que discernir. Por exemplo, no Antigo Testamento as batalhas eram entre povos. Era a luta mesmo. Povo de Israel contra outro povo. Mas depois nós fomos entender que as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. São armas espirituais. E para você poder vivenciar e prevalecer na luta espiritual, você precisa tomar posse daquilo que o Espírito Santo te confere. O que nós estamos tratando hoje é do discernimento de espírito. É fundamental que você tenha discernimento de espírito. Isso, claro, se for a vontade do Senhor, porque nem todos nós vamos ter todos os dons. Lembram do texto? A um foi dado isso, a outro foi dado aquilo. Mas é importantíssimo que na igreja, no conjunto de irmãos, aí na sua comunidade, na sua congregação, que haja irmãos com palavra de conhecimento, com a palavra da sabedoria e, hoje em particular, com o discernimento de espírito. De posse desse discernimento do Espírito, aquilo que nos foi emprestado e nós estamos utilizando, então, nós podemos discernir, próprio dom fala isso, compreender, perceber, notar, tá bem? Estou dando alguns sinônimos para ajudar você perceber, verificar, constatar que está acontecendo uma batalha espiritual numa determinada área. E nessa determinada área, com o discernimento, você vai poder então batalhar e vai poder expulsar, se for uma obra maligna. Para encerrar, eu declaro mais uma vez que, no que tange ao discernimento de espírito, nós podemos ver tudo aquilo que procede de Deus, ver, discernir, notar, perceber, visualizar, ouvir, sentir o testemunho interior daquilo que é obra divina. Lembram de Maria também e José, quando os anjos vieram informar que Maria estava grávida. Ia dar à luz aquele que se chamaria Jesus, o Filho de Deus. Então, de posse dessa percepção, desse discernimento, dessa escuta, desse testemunho interior, nós vamos poder nos mover, nós vamos poder agir, nós vamos poder atuar. Imagina se José e Maria não tivessem discernimento ou se eles não tivessem escutado a voz dos anjos. O que poderia ter acontecido? Os próprios magos, quando voltaram, voltaram também por um caminho diferente, porque eles perceberam que o propósito de Herodes não era um propósito abençoador, não. Herodes queria matar o Messias. Eram sábios, hein? Sábios do Oriente, não eram especialistas em teologia hebraica, mas eles eram sábios, estudiosos, e discerniram. Deus deu a eles o discernimento de que o Messias estava nascendo. E os levou, os conduziu até a cidade de Belém. Outro exemplo maravilhoso. E assim, se você observar todo o ministério de Jesus, você vê Jesus se deparando com situações, por exemplo, alguns enfrentamentos com fariseus, saduceus, e Jesus percebia que o que estava por trás de uma determinada pergunta não era o desejo exatamente de saber a resposta, mas era tentar armar uma cilada. Como no caso do tributo. E Jesus responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí você vai abrir a Bíblia agora e vai ficar cada vez mais atento e percebendo que o Senhor te deu discernimento, se for a vontade dele. E se não for a vontade dele, esse dom para você, ele vai usar outra pessoa para dar o discernimento do que está acontecendo no ambiente espiritual. Para que nós possamos vencer, então, com o capacete da salvação, calçados no Evangelho da paz, com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, como o texto clássico lá de Efésios, que vocês conhecem bem, acerca da batalha espiritual. Então, líder, em nome de Jesus, se Deus tiver esse propósito para você, não fuja dele. Se o propósito de Deus para a sua vida tem relação com revelação, tem a ver com revelação, peça ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto para ser utilizado pelo Senhor, estou pronto para ouvir a tua voz, para discernir qual é a tua vontade e para fazer aquilo que o Senhor deseja. Que Deus abençoe a sua vida, se for esse o dom, que Deus deseja conceder a você, que o Senhor lhe conceda com muita propriedade, muita autoridade, e você possa ser alguém que discerne as coisas espiritualmente para poder abençoar toda a igreja. E lembre, eu ia dizendo isso, você pode discernir coisas maravilhosas acerca da revelação de Deus. Imagine a revelação de que Jesus seria concebido e milhares de coisas que o Senhor pode nos revelar acerca da sua imagem, acerca da sua semelhança, acerca do Cristo ressurreto, acerca do Espírito Santo, coisas maravilhosas. Então, está dentro desse escopo do discernimento de espírito, do dom de revelação, perceber, discernir, ouvir. Qual é a vontade de Deus? Não é só coisa do demônio, não. Qual é a vontade de Deus? Isso ficou claro para você, né? Em primeiro lugar, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para que o Senhor revele a sua vontade para minha vida, família, igreja, e tudo mais. Que Deus te abençoe com muito discernimento espiritual para o exercício do seu ministério, utilizando a visão que Deus te der, a orientação que Deus te der, para fim proveitoso. Agora, prepare-se, amadureça no conhecimento bíblico, porque você poderá, a partir dessa palavra, discernir coisas que são oriundas do maligno. Satanás. E você vai discernir claramente, ah, aquela pessoa, então, está sendo um instrumento para me perturbar, às vezes, no trabalho. Está perseguindo você assim. Você olha, faz o diagnóstico e percebe que não tem nada que justifique essa perseguição, mas o Senhor vai lhe falar o coração. Olha, na verdade, ele está perseguindo a mim e ele quer ferir você para poder me machucar. Você vai poder perceber coisas espirituais de ordem maligna. Satanás, principados, que são poderes espirituais que atuam sobre regiões. Tá bem? América Latina, América do Norte, Europa, África, Oceania, Ásia. Então, são príncipes que atuam. Ou então, príncipes que atuam sobre nações, gerando um determinado tipo de pecado, assim, reincidente. O Senhor vai lhe mostrar. E isso pode sair lá do campo dos principados e o Senhor te mostrar potestades. O que é isso, pastor? Potestade significa autoridade. Estão debaixo dos príncipes, mas são autoridades espirituais que atuam também em localidades, em cidades. Em regiões e assim por diante. Se eu for aqui fazer as subdivisões, a gente vai longe. E dominadores desse mundo tenebroso são aqueles demônios mais ralé mesmo. Demônios que se incorporam nas pessoas e levam aquela pessoa a um determinado vício, a um determinado comportamento, e esse comportamento não vai embora de jeito nenhum, e a pessoa se trata, e vai no médico, e faz todo o tratamento, mas não para de beber, ou não para de fumar, ou não para de usar droga. Claro, irmãos e irmãs, que eu tenho a clareza, e você também tem, que há coisas que eu já vou destacar, já aproveito para entrar, que são questões humanas. Assim como há desvios de ordem psicológica, social, também há desvios de ordem pessoal, no campo da subjetividade, do sujeito mesmo. É claro, mas o Senhor poderá mostrar para você, desde principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, que atuam tanto em regiões, pense assim, em regiões, em continentes, em países, em cidades, em localidades, ou até em, assim, dentro da cidade mesmo, em guetos do mal, vamos dizer assim. E terceiro e último lugar, para encerrar essa ministração, você vai discernir também que são que há situações em que não é obra divina, não é obra do maligno, embora nós tenhamos o hábito de jogar tudo para as costas do diabo, ele até se aproveita. Ele pode se aproveitar. Mas são coisas da natureza do sujeito. Aí eu não estou falando só de um comportamento reforçado pelo meio. Porque o meio condiciona, sim. Ponto. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já ouviu falar isso. Mas o meio condiciona, só que não determina. O meio condiciona, mas não determina. Há um campo de resistência que o sujeito tem que fortalecer. A gente percebe isso na igreja, a gente ajuda uma pessoa ou né, uma família, mas a pessoa tem que tomar a decisão. Porque se ela também não tomar a decisão, aí a vaca vai pro brejo mesmo. E aí o diabo pode usar, pastor? Aí ele vai usar. Aí ele aproveita. Originalmente não está vindo dele, está vindo da obra da carne, que eu li para vocês. Está vindo do homem natural. Vou ler de novo. Pode ser prostituição, uma tendência a uma vida promíscua. Pode ser impureza. Pode ser lascívia. Pode ser idolatria, feitiçaria, inimizade, ó, inimizade. Pessoa não tem jeito, ela não convive com os outros de jeito nenhum. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Então, há todo um campo que seria fácil para nós dizermos assim. Aí os psiquiatras e os psicoterapeutas poderiam dizer, olha, assim é fácil, né? Tudo é o diabo? Não, há coisas que são obras da carne. E o sujeito, a pessoa, na sua particularidade, daí vem o nome subjetividade. O sujeito precisa tomar uma decisão, reagir. Dizer não ou dizer sim para aquilo que é dizer sim para aquilo que é obra de Deus e dizer não para aquilo que é obra das trevas. Mas que Deus encha a nossa igreja de dons, que o Espírito Santo batize você agora no Espírito, em nome de Jesus. E distribua dons espirituais. Eu vou orar por vocês e depois vou dar a bênção. Senhor, eu te louvo por essa 14ª unidade, por esse 14º encontro de capacitação acerca do Espírito Santo e os seus dons. A gente vem trabalhando, Senhor, há 1 ano e meio capacitando líderes, Senhor, mesmo à distância, pelo WhatsApp, pelo blog, agora pelo Instagram. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, batiza a tua igreja no Espírito Santo, para que a igreja possa ser cristológica, cristocêntrica e cheia de líderes, discípulos teus que estão dispostos a entregar suas vidas pelo reino. Eu te peço que o Senhor batize agora, Senhor, em nome de Jesus, batiza agora onde os teus filhos estiverem, tuas filhas. E, Senhor, hoje em particular, todos e todas que o Senhor tem um propósito de emprestar o discernimento do Espírito até que nós o devolvamos para o Senhor, utiliza, Senhor, ministra sobre a igreja, para que nós tenhamos os três dons de revelação, nós tenhamos palavra de conhecimento abundante para fim proveitoso, nós tenhamos palavra da sabedoria, que é o principal, para fim proveitoso, e tenhamos discernimento do Espírito para fim proveitoso também. Nós abençoamos todos os irmãos e irmãs, em particular toda a liderança que tem nos acompanhado nesse 1 ano e meio. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo do Senhor. Batize e distribua os seus dons. Hoje, em particular, o discernimento do Espírito. E assim permaneça sobre nós e sobre todo o teu corpo espalhado sobre a terra, até o dia em que nós o devolvamos ao Senhor como fruto multiplicado, como dom multiplicado que foi utilizado para fim proveitoso. Que a tua graça, o teu amor, a tua unção, o teu poder seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos entrar agora num outro segmento. Tá bom? A pastora está querendo ministrar e eu estou muito feliz com isso. Provavelmente ela volte com o texto de Jeremias e vai ser uma bênção, vai ser uma coisa assim maravilhosa, vai ser tremendo a obra de Deus, porque ela é, a obra de Deus é tremenda. E depois, meus queridos, nós já trabalhamos os três dons de revelação. E, pelo menos assim, introdutoriamente. E agora, o nosso 15º encontro já será sobre um outro segmento, um outro agrupamento de dons. Tá bem? Nós vamos entrar com o dom da fé. O dom da fé. Tá bom? Esse será o nosso 15º encontro. Então teremos uma sequência de ministrações e depois ministramos o 15º encontro com o dom da fé. Lembrando a você que todas as ministrações de liderança desde o princípio estão registradas lá no blog. Acesse, coma, fortaleça a sua vida espiritual. Tá bem? Blog Logos 7. .blogspot.com. Não precisa escrever 7. Você põe só o número. Blog Logos 7, tudo junto. .blogspot.com. Última vez. Blog Logos. Só põe o numeral 7. .blogspot.com. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.